samba que cai, é o carnaval atrás do trio. Meu samba vem e vai muito além, chega ao calçadão. Meu samba, samba de bamba, eu vou dançar meu samba sorrindo. Minha casa é de bamba, a gente samba até o outro dia facinho. Samba até o outro dia, fascínio.